Dino 5-2, condições de manter a velocidade até Duna? Afirmativo. Mantenha a velocidade, desça para nível 060 da presente. 060 da presente, mantendo a velocidade, está em 3052. Aí tem só a posse TAP e fazer o RNAV, se é autorizado, Serra Vitor 366. 3052, após ITAP, autorizado Serra Vitor 366. Gente, eu tenho a 3052. Pouso no 7100 graus 08 nós. Livre pouso 17, está com trem baixo checado. Confirma a aeronave modulou? Está passando o robô de oficina para a descida. Patango Romeu Golf Vitor, mantém-se em condições. Desça até o nível 080, abate para a entrada terminal Salvador. 080, descendo, aguardando ali. Passando em TAP, prosseguindo a descida, tem a 3152. 3152, desça para nível 050, da presente para o Serra Vitor 366. 050, Serra Vitor 366, tem a 3152. 1935, vamos lá. Tango Whisky Golf Fox, contato radar, subiu nível 380, saída da EL. 380 na EL, Whisky Golf Fox. 3152, está autorizado 2500 pés, ajuste 1-0-1-3. Informo que é o segundo na sequência de aproximação, para a segunda posição de 12 horas, 8.3 milhas, com grau de speed de 180 nós, é um Boeing 737, inicie redução, tá 3152. Está reduzindo até a 3153. Vou com 398, passando 366. Vou no 398 e reforma visual com a pista. Sim. Patango Whisky Golf Fox, informe POB. 07, Whisky Golf Fox. 7, grato. Tango Oscar Golf Sierra, ultrapassar o custo localizador, limite da magnética 1-1-0 de Cibra. Oscar, ultrapassa o localizador, limite é 1-1-0 de Cibra. Tá 3152, inicia a redução para 1-8-0 nós. Tá reduzindo já para 180, tá 3152. Patango Oscar Golf Sierra, curve à direita para 080, informe estabilizado no localizador. 080, rapaziada, estabilizado, Golf Sierra. Fica com o Sierra, ciente. É, informe visual com a pista, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000, Golfiar. 3152, iniciou redução para aproximação, confirme. Tá reduzindo, já tá com 170 nós, até a 3152. Ciente, aguarde para transferência de comunicação, está 3152. Aguardando até a 3152. Bora 398, chame torre no 8 decimal 6. 28. 398, aviso a 1400 pés, de máximo. 398, livre pouso 090 graus 089. Livre pouso, bom, 398. Tio Papa Tango Romeu Golf Vitor. Zona 52, chame a torre no 8.6. 8.6, tá, 3.1.5.2. Patango Whisky Golf Fox, chame Centro Recife, 1.2.8, 8 aperno 3.3.2.5. 102, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, vento 090 graus 089, ajuste 1.013. Guardando, tem uma 3.1.5.2. Rodolfo 3662, repetitivo Natal. Cheio de aguardando o copo. Tango Romeu Golf Vitor está autorizado 3.000 pés, ajuste 1.0.3. 3.013, descendo. Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette 5, gol no 398. Na 3152. Para o táxi do Sam 3455, 115 a bordo, 3:35, São Fernando Guarulhos. 398, mantento da Juliette. Mantento da Juliette, agora 398. 1.6. Estou indo no ponto de espera, do ajuste 1014. Juliette, alto, ponto de espera 18.6, 1.0 no 4, na 3455, boa noite. Oscar Golf Sierra, chame agora, Torre Salvador, 1.8.6. Salvador, 4.0.7.1. Azul, agora de push. Sala Zona 9, ano 2, ano da Sala 9, liberar. 219, 3152. Solo, TAM 3662, pushback acionar, 502, e pronta cópia. O azul tá liberado do portão 9, chame táxi. Espera aí, azul. Sol 363, está autorizado, 370 Natal, Apezuno 10, decola da 10, esquerda, Pucas e Pá, 1198, corrijo, 1935, 5530. Ok, então 3662, decola pista 10 com curva esquerda na Pucas e Pá, autorizado para Natal pelo Epazulo 10 com nível de 370, curva será esquerda, 3935 controle, 5530 transforme. Tá livre no 2, puxa acionamento, chama o táxi. Ok, vou chamar. Salvador, 3152, livrou na Alfa. 3152, Alfa, atento da Juliette. Alfa, atento da Juliette, tá 3152. Número 398, ingresso a Juliette, portão número 5. Juliette 5, voa na 398. Avião com a 6310, cópia. Prossiga, 6310. Autorizado, Recife 350, Aperuísque 58, decolagem pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, 11935, 5526. 29. Ali decola, tá 3455. 58, decola da pista 10, curva esquerda, subida Pucaracaju, 11935, controle 5526, transporte. Correto, chame pronto. Trabalhei pronto. 90 graus, 629, eu acho que eu vou chegar. Para ingresso na Juliette, tá 3152. 3152. Seu portão será o número 3. Prossiga até antes da Índia e aguarde o pushback do tráfego da companhia. Aguarde a liberação do portão. Teste da 3152, prossegue e mantenha a Índia. Vai ingressar no corredor Interlagos, reporte através de Taripe. Tango Romeu Golf Vitor, desça para 1500 pés. Ajuste 10 no 4. 1500 no 0 no 4, Golf Vitor. Pode prosseguir, está 3152 com segurança? Negativo, se tiver condição de ingressar para o 3, está livre. Está 3152, está 703. Boa noite, está na frequência livre, até a próxima DEP, tudo certo. Graças, bom trabalho. Todo o plano com 5, 4 horas e 40 de autonomia, por parte 5. 4, 5, 5, decolou na 6, 2. 3, 4, 5, 5, contato radar, suba ao nível 360, saída agora. Saída agora, 360, 3, 4, 5, 5. Whisky Golf Fox Recife 128 Tatame 3325. Livro 3662-86 Torre 1014, ajuste. 86-1014, no ponto espera torre 3662. Será o número 2, eu ponto espero. Reporte visual com campo. Na toda rotatória, repassarei visual com campo, Ramon Fito. Patagon Romeu Golf Vitor, chame Torre Salvador 198, desceu ao meio para ingresso circuito de tráfego. Então, boa noite, Patagon Romeu Golf Vitor. Golf Vitor, boa noite, chame final da 97, ajuste 1014. Barão final 97, Vitor. Azul 4071, ponto espera, dá 0 pronto. 071, não tem um ponto de espera, aguardando o tráfego da TAM. 7407. Tá no gate 4, posto de estacionamento. Livre, chame táxi. Olha. Salvador, é o Avianca Brasil 6310 do gate 01 para puxa e acionamento. Aguarde um instante, 6310. 6310. Ela vive na 127, tem condições de puxar até a saída do pátio 3 para que libere o Avianca no 01? Climativo. Climativo, então estou considerando se eu puxo até a saída do pátio 3 e vai vir a 127. É o pátio 3. Avianca 6310, coordenando com a equipe de solo. O WebJet vai puxar até a saída do pátio 3, efetua o pushback padrão do 01 e chama pro táxi. Afirmo, autorizado, coordenando com o gate 3, e a 390. Após decolagem, ali mantém o azul 4071. Fala, Salvador, muito boa noite. TAM 3858, autorização de tráfego para Fortaleza, informação Vitor. 370, Fortaleza, aguardando o código. Aguardando o TAM 3858. prossegue até o portão, corrigindo, até o 45, estaciona na frequência livre, boa noite. M62 decolou aos 29, controle 1935, bom voo. Afirmativo, senhor, 1935, obrigado, boa noite, bom serviço a todos. Salvador, departure control, 3662. 33662, radar contact, club set level 370, book a departure. 0710. 27128 a bordo, 2 horas e 50, alterna Guarulhos. Sim. Webjet 6727 para o táxi. 128 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado, Juliette Alfa 186 torre 1014, o ajuste 6727, tem um bom voo. Juliette Alfa 186 1014, ajuste 6727. Então 358, cópia. Então 3858 autorizado, 370 para Fortaleza. Sua rota é a Uniforme Zulu 19. Decola da pista 10, curva esquerda, Momo Trote 11935, 5535 no transponder. Autorizado 370 para Fortaleza. Via Upper Zulu 19, decola pista 10, curva esquerda, posse, saída Momo, transpon front. Controle 10935, transponder 5535, TAM 3858. Tá correto, chame pronto, 3858. Chamará o TAM 3858. Gole. 360 na Gole. Avianca Brasil 6310, pronto para o táxi com 101 de POD, autonomia 2 horas e 55 minutos, alterna Aracaju. 0 vento 100 graus, 629. Me decola, 627. Contact now, receive center 126.85 or 125.45. Roger, receive center 126.85, 125.45, thank you. Somebody, 3662. Hey, 662. Salvador, Avianca Brasil 6310. 6310 da Avianca, livre a linha de manter. A linha de manter 6310. decolado às 35, controle 1935, Mambo. 1935, boa noite. Controle, boa noite, Webjet 6727. Webjet 6727, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída agora. 340 na Glória. Livre decolagem 090 graus, 629. Livre decolagem 6390. Que é o controle do voo. 1935, boa noite, bom serviço. Frequência 1288, alterno 3325. Chamará Recife 288, alterno 3325, azul 4071. Controle Salvador, muito boa noite. Avianca Brasil, 6300. Avianca 6300, suba restrito ao nível 290. Restrito 290. Brasil 6310. Sai da PUC, Avianca 6310. PUC Aracaju 6310. Voo 604, assume identificação, chegada a Mari, desce, mantém o nível 050. A Mari, descendo ao 050, voo 604. A 727 passa nível 1110, chame agora o centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. De 6727, copiou o controle.